tiozão no paredão e a pivetinha vão. Comprou a de toda, chegou bem. Rap pouco, vô. A história de cima, né? Assim, ó. Simba cresceu e foi pro carnaval. Virou o Rei Leão e vai pegar legal. Simba cresceu e foi pro carnaval. Virou o Rei Leão e vai pegar geral. Simba cresceu e foi pro carnaval. Virou o Rei Leão e vai pegar geral. Assim, ó, assim, ó. Vou te comer, vou te pegar, vou te comer, vou te pegar, vou te comer.